demora-se. Anda lá, anda lá, vamos. Estás com uma pressa hoje? Pois claro que estou, está a chegar a hora. Mas está a chegar a hora do quê? Oh, então, está a chegar a hora do físio? Olá a todos. É já nesta espécie de hora natalícia que vos dou as boas-vindas ao episódio inaugural da Hora do Físio. Meu nome é Carlos Moreira, sou fisioterapeuta e serei vosso anfitrião ao longo deste podcast. Como muitos de vocês já sabem, este será um podcast dedicado à fisioterapia em Portugal, em que vão ser convidados profissionais de referência para exporem as suas ideias sobre determinados assuntos ligados à nossa profissão. O principal objetivo da Hora do Físio é transmitir estas visões únicas para vocês, ouvintes, com a esperança que estas possam melhorar a vossa prática clínica no dia-a-dia e contribuírem para a vossa evolução enquanto fisioterapeutas. Acredito que só através do maior conhecimento e uma maior partilha entre colegas que esta profissão passará para o nível seguinte, tanto em termos de competência como de união. As temáticas a ser exploradas estarão principalmente ligadas à fisioterapia neuromuscoesquelética, se bem que outras áreas também serão discutidas com toda a certeza lá mais para a frente. Sem mais demoras, vou então iniciar a apresentação do primeiro convidado da Hora do Físio. Eduardo Marino é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores rockstars, devo acrescentar, no bom sentido, da fisioterapia em Portugal. Traduzindo, é uma das grandes figuras que carrega o nosso símbolo ao peito. Embora fosse possível escolher uma grande variedade de temas para falar com o Eduardo sem alterar o nível de interesse da conversa, foi escolhida a temática de trail running. Para além de ser uma modalidade em crescimento a olhos vistos, o Eduardo, enquanto fisioterapeuta e praticante da modalidade, tem o potencial, que acabou por se confirmar, de nos partilhar valiosos conselhos sobre alguns dos assuntos ligados ao trail runner. Sendo assim, fiquem por aí, eles são os próximos 25 minutos de conversa aproximadamente, em que eu e o Eduardo falamos sobre a abordagem ao trail runner e exploramos alguns dos detalhes ligados a esta modalidade. Espero que gostem. Do rendimento disponível da... Eduardo, então, como é que está? Tudo bem? Muito bem disposto. Muito bem disposto. Pronto, olha, quero-lhe já agradecer a sua disponibilidade para o que vai ser o episódio inaugural deste podcast. E seja bem-vindo à Hora do Físio, que é o nome do podcast. Pronto, para as pessoas que não o conhecem, que eu acho extremamente... não acredito muito que haja pessoas que não o conheçam, mas para as pessoas que não o conhecem, queria-lhe pedir que fizesse uma breve apresentação sobre si, se faz favor. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra ser o primeiro a inaugurar aqui a Hora do Físio. Acho que, em primeiro lugar, dar-te os parabéns pela criatividade e pelo projeto. Acho que vai ser um sucesso e é com este tipo de iniciativas de jovens fisioterapeutas que acho que a fisioterapia vai continuar o caminho de evolução que tem tido até agora. É, muito obrigado e esse é o meu objetivo. Agora vamos lá ver se vai funcionar ou não. Só o tempo dirá, vai, não é? Vai funcionar. Vai funcionar, ok. O meu nome é Eduardo Marino, sou licenciado em fisioterapia, paralelamente tenho algumas formações, também sou formado como osteopata, tenho mestrado em psicologia da dor, depois tenho algumas formações na área da naturopatia, da hipnose, estou neste momento numa fase inicial do processo de doutoramento, na área da reabilitação física, e a minha vida basicamente é uma mistura de trabalho clínico na área privada e dar formações de um conceito que nós temos na chamada Eduardo Marino Terapia Manual Avançada, que tem várias áreas de intervenção, basicamente é ensinar as pessoas a passar a mensagem de como é que nós trabalhamos e o porquê de nós termos tido sucesso da nossa vida privada, e basicamente são esses dois mundos. Ok, sim senhor, pronto. Nós reunimos aqui para falar um bocadinho sobre o trail running, tanto uma vez que tanto pratico a modalidade como também entro em contacto com vários atletas, para além de ser uma modalidade em crescimento, olhos vistos. Pronto, o que eu lhe queria perguntar inicialmente é como é que o Eduardo se inseriu no trail running, se foi primeiramente como fisioterapeuta ou foi primeiro como praticante? Assim, nós como fisioterapeutas nós temos atletas das mais variadas modalidades. Sim, sim. O trail running não tem uma história muito antiga em Portugal, nos últimos 4, 5 anos foi quando começou a ter outra dimensão. Não se esquecer que o trail running deriva de uma modalidade que é o atletismo, não é? Uhum, existe já o atletismo de montanha, as provas de montanha, que já são bastante antigas, mas a modalidade trail running cresceu há relativamente pouco tempo. E não, eu entrei no trail running porque eu jogava futsal, federado, tive uma lesão relativamente grave, um entorce da tibia tárcica, e comecei a correr na fase de recuperação. E entretanto fui fazer uma prova, a primeira edição de uma prova que existe no Porto, que é uma prova, é um conceito em que é um tipo um trail dentro da cidade. E a partir daí comecei a fazer algumas provas, fui alicerçado numa fase inicial por uma colega minha que é fisioterapeuta, que é a Liliana Gomes. Foi ela que me despoletou este mini amor pela modalidade, e a partir daí o primeiro ano foi muito daquela curiosidade fantástica, porque o trail permite-nos conhecer todas as montanhas de Portugal. Eu estive em locais até hoje que eu nunca imaginava na minha vida sequer, aliás, eu nunca imaginei sequer andar a correr 50 km no meio da montanha, muito menos nos picos da Europa e por este país fora, e o trail entrou assim na minha vida como um desafio. Como é óbvio, a partir daí começámos a entrar em contacto com atletas. Claro, claro. E uma coisa levou à outra. E saindo um bocadinho do espectro da fisioterapia, o que é que acha que faz do trail running esta modalidade em crescimento e que chama cada vez mais pessoas? Que magia é que acha que tem esta modalidade? O trail running funde várias situações novas, numa altura em que a sociedade está completamente eu não digo crise, eu não gosto de termo crise, porque para mim tudo é normal, tudo é bom, tudo faz parte de um processo de evolução. Claro, claro. Numa sociedade que está em transformação, aliás, estamos sempre em constantes transformações, a montanha traz-nos aquela tranquilidade e aquela fuga ao processo de industrialização que neste momento estamos todos demasiado suscetíveis. Quer queiramos, quer não, neste momento estamos num podcast com microfones, é Facebook, e a montanha permite-nos sair um bocadinho disso tudo e estar descentralizados e entrar em contacto com os princípios biológicos da humanidade. Em segundo lugar, existe uma coisa muito interessante no trail, que nós estamos de 1-2 anos a treinar com colegas que o tratamos por tu e nem sabemos a profissão dele, nem sabemos se é engenheiro, se é doutor, se tem 10 filhos, se tem problemas com a mulher. Sim. Ali, aquele momento é um momento nosso. Existem os sorrisos, existe a partilha, existe o desafio da montanha, um ganha, um perde, mas principalmente somos a nossa individualidade humana que está ali com as outras pessoas a partilhar o momento. E acho que é essa fusão das duas situações que principalmente atrai as pessoas. É quase como se entrassem noutra realidade quando vão para ali. É claramente outra realidade. É. O trail running é outra realidade completamente oposta, que nos permite sair, descontextualizar dos ginásios, das pistas, do trabalho de quem jogava futsal nos indoors, e entrar na montanha e sentirmos o nosso organismo a gostar. A questão é que o nosso organismo, não há um organismo que não se sinta bem na montanha, porque sabes que nós realmente é ali o nosso espaço. É ali que nós derivamos daí. Sim, exatamente, concordo. E também partilho já um bocadinho da minha experiência, que eu fui este ano ao Trail Penafiel em janeiro. Pronto, a organização poderá não ter sido a melhor, mas seja como for, eu gostei bastante da experiência, mesmo ter terminado com cheio de queimbras no fim da prova, mas eu também gostei bastante da experiência, mesmo assim, e foram 18 km, não foram aqueles ultras de 42 ou por aí. Sim, mas há várias distâncias. Exato. E há várias, também as pessoas têm que se, existe neste momento um problema que as pessoas gostam de ultrapassar etapas. Um trail de 42 km já exige um treino muito específico, então uma ultra endurance exigindo um treino muito mais adequado. Agora, uma prova que seja de 8 km, 10 km da montanha, a vantagem da montanha é que as pessoas podem caminhar a fazer a prova, podem usufruir, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua intensidade. Claro que depois, se quiser, tem os seus objetivos. Claro, claro. E a partir daí, claro, as pessoas fazem a sua prova e aquilo que a liberdade lhes permite. Ninguém, o trail não dá, não, as provas, no final das provas, o que as pessoas ganham é uma sandes de presunto e umas brincadeiras e uns desafios dos colegas. Pronto, agora sim, vamos começar a falar do trail runner. O que eu queria perguntar inicialmente é quais as principais razões, ou lesões, mas o outro poderá não ter lesão, não é? Quais as principais razões pelas quais o trail runner vai ter consigo ou com outro elemento aqui da clínica? É assim, quando aqui chega? Vamos dividir dois tipos de trail runner. Primeiro, o trail runner que sempre foi atleta de corrida. Sim. E que agora entrou que entrou no trail, que é um atleta que já tem tudo o que é preciso para correr, tem experiência, tem cadência, tem postura, o corpo, o organismo dele já está completamente habituado a isso. Agora, isso são 15%. Agora temos os outros 85%, que vêm do futsal, vêm do basquete, vêm do ciclismo, e muitos deles vêm do sofá, e que de repente, em meio ano, querem ser os melhores atletas de todos os tempos. Claro, claro. O que é que acontece? Não vai correr bem? Não, não vai. E todo o tipo de lesões que tu possas imaginar, desde tendinites, tendão daqueles, tudo que seja do impacto, roturas de soliar, estiramentos de gêmeos, condropatias das rótulas, dores inguinais, hérnias discais, é um fartote. Para não falar das lesões teoricamente que seriam as mais suscetíveis, que eram as entorses da tibia otársica, a entorse do joelho, que por coincidência não são as que nós mais tratamos. Uma entorse da tibia otársica deve estar numa incidência aí de quê? De 15, 20% das incidências. Mas o resto é tudo tendinites de tendão daquilo, tendinites do rotuliano, processos de calcificação, lesões claramente promovidas por uma falta de adaptação ao exercício de uma forma abrupta e sem tipo de preparação completa. Em relação a isso, que tipo de abordagem em relação à intervenção no atleta que o Eduardo tem? Ou seja, quando ele entra pela porta, o que é que o Eduardo observa logo primeiramente? Em relação a ele ou em relação a outra realidade, a primeira situação que nós temos que perceber é enquadrar o utente com a patologia que ele tem, enquadrar na sua vida e tentá-lo perceber que tudo aquilo que teve não é uma realidade que veio da sua má preparação para a situação. E tentar enquadrar uma nova rotina, como é óbvio, temos que lhe explicar que tem que fazer outro tipo de trabalho de reforço muscular, tem que fazer outro tipo de treinos para conseguir determinados objetivos e não ultrapassar limites, porque existe muito no trail, o problema é, nós vamos sofrer, isto é para... agora hoje em dia existe muito, até no Facebook, aquelas coisas, sem dor não há treinos duros para os fases. No pain, no gain. Agora com os trails e com os crossfits, aquilo até parece que aquilo vamos para o fim do mundo. A questão é que o nosso organismo realmente tem que ser levado, temos que testar os nossos limites para conseguirmos evolução, mas existe um limiar que tem que ser sempre respeitado se queremos continuar em equilíbrio. Porque não adianta ter um atleta que fique muito contente por ter batido o recorde dele de uma meia maratona e andar um ano cheio de lesões. Claro. Interessa o equilíbrio, claro. Isso é como todo ser humano, e nós temos esse crescimento de forma paulatina, mas regular. Isso leva a uma questão interessante, que tentando não ser muito o assunto, que é tudo que realmente... Toda a prática que leva a suor, que leva à dor, acaba, pelo menos nesta altura, por chamar mais as pessoas de que outro tipo de prática. Por exemplo, uma coisa, se calhar um tipo de prática desportiva que leva uma maior quantidade de movimento, suor, e que as pessoas saem de lá completamente retidas, chama mais pessoas do que uma prática que se baseia mais na qualidade de movimento ou esse tipo de situação. Vamos ver, existe cada organismo tem uma capacidade de se motivar em diferentes desportos. Ainda bem que existem diferentes desportos. Agora, que o treino leva a suor, isso não há dúvida nenhuma. E que claro, temos que suar. Claro. Isto é como para nós tirarmos boas notas, temos que estudar e temos que queimar as pestanas. A questão é os equilíbrios. Eu treino quase todos os dias, tento treinar todos os dias, mediante a disponibilidade, 45 minutos. Quando eu digo todos os dias, 5 dias por semana. 45 minutos, uma hora, 50 minutos. Tenho a famosa quinta-feira brava, que foi hoje, por isso é que eu estou calmo. Já quase como morto hoje. Mas são pequenos, cada um deve, mediante o seu organismo, mediante a vida que deve-se adaptar a isso, percebendo que temos que treinar, que temos que suar, mas também tentando ter um autoconhecimento do seu limite, para não ser ultrapassado e não entrarmos depois nas desculpas, foi azar, foi culpa da chuva, foi culpa do vizinho, eu sou a pessoa mais triste do mundo, porque depois é as fotografias das dores, estou doente, estou com gripe, estou no hospital, olhem os meus pontos, coitadinho de mim, pois existe isso. Na abordagem também tem dá importância para além dos fatores físicos e das lesões musculoesqueléticas também aos fatores emocionais. Uma das nossas grandes formas de trabalhar o indivíduo, não só o atleta, é o fator emocional. Claro. Mais de 50% da nossa primeira consulta é a interpretação do ser humano, daquele indivíduo na sua realidade, não só na sua realidade individual, mas no seu contexto social. Isso é importantíssimo. Aliás, o sucesso que temos com os atletas prende-se muito por esse trabalho completamente dimensional em todas as realidades do corpo. Aliás, não nos esquecemos que a parte física contam só 20% a 30% da realidade daquilo que nós vivemos. Exato. Uma pergunta agora um bocadinho mais específica. Em relação ao padrão de corrida num trail runner, Até que ponto devemos alterar ou corrigir esse padrão? Ou seja, a partir de quando é que nós devemos questionar se a nossa intervenção nesse aspecto está no bom caminho ou se pode interferir negativamente na performance do atleta? Porque às vezes poderá haver aquele equilíbrio que... complicado, não é? Ou seja, nós estamos a alterar um padrão de corrida de um certo atleta que teve bastantes lesões e se acha que ele tem um padrão de corrida disfuncional, vai tentar, não é? Mas isso, o atleta tem aquela maneira de correr e pode não gostar de interferir nesse padrão. O que é que acha? Cada indivíduo tem uma forma diferente de correr. Existe um padrão teoricamente funcional em relação Sim. ao parâmetro de corrida como de marcha, mas cada um tem as suas características. Basta uma pessoa ter uma alteração do crânio, uma alteração visceral que pode alterar completamente o padrão de corrida. E nós não devemos robotizar as pessoas. Se eu tenho uma perna, se eu tenho um atleta que ao fazer a corrida faz uma ligeira rotação externa devido a uma alteração postural que existe, nós não podemos... pensar que vamos ter que o metrizar e ele estar sempre atento ao pé, que tem que estar direito, porque aquele atleta ao fim de 10 km vai ter uma contratura do tensor da faixa lata. Estou a lhe dar um exemplo. Ou seja, dentro do desequilíbrio dele atingimos o equilíbrio. Agora, o trail runner e o trail são fantásticos a esse nível, porque não existe padrão nenhum. Estamos a falar de provas que todas são diferentes. Pois, não é como uma corrida de fundo. Tu tens provas em que tens 1500 metros positivos, ou seja, estamos a falar que tu sobes, depois desces um pneu, depois caes de maiar, depois entras no rio, depois sobes outra vez, depois andas. É muito mais fácil padronizar um atleta de estrada. Em que estás sempre a correr num plano de 0 a 2% de inclinação, em que os movimentos são mais fáceis. Foi aí que nasceu uma técnica que nós temos, que é a reprogramação dinâmica de movimento. É exatamente enquadrar as nossas técnicas, fisioterapia, no movimento específico do atleta. Como é óbvio, é muito mais fácil fazer isso num atleta de estrada. Num atleta de trail nós temos que ter a nossa imaginação, temos que enquadrar o movimento. Ainda agora mesmo, antes da nossa entrevista, eu estive a tratar o campeão nacional de endurance em Portugal com um conjunto de exercícios, temos aqui vários, para ele tentarmos reprogramar os seus músculos em várias posturas de movimento. Por coincidência, antes de tu entrares, o atleta que tu viste ali na recepção é o campeão nacional, neste momento, de endurance nacional. Para além do uso que existe por aí de palmilhas personalizadas para o atleta, em relação ao calçado, e não só para o trail runner, mas também para um maratonista, por exemplo, como referiu, tenham atenção a esse aspecto no momento da intervenção. Eu pergunto porque por causa do aumento do número de adeptos do calçado minimalista ou barefoot shoes, não necessariamente em trail runners, porque complicado, mas sim de um modo generalizado. A minha opinião sincera é: tu deves usar o calçado que tu colocares e te sentires realmente confortável e bem. O pé é uma extensão da nossa postura, não há pé igual. Não existe, tenta-se fazer um conjunto de adaptações, por isso é que existem sapatilhas com características X, Y, Z. Um pé plano tem umas características em que, se colocarmos umas sapatilhas muito estruturadas, por exemplo, há uma marca que eu uso, que eu tenho um pé relativamente cavo e com alguma rigidez, usas uma marca que é La Sportiva Bushido ou Mutante, que são sapatilhas muito resistentes, mas se pusermos lá um pé plano com bastante flexibilidade, torna-se o pé sente-se muito mais desconfortável e terá que ter uma sapatilha com baixo perfil. Um atleta que seja mais magro e goste e seja mais tecnicista tem que usar uma sapatilha mais maleável e mais rápida. Um atleta pesado tem que usar uma sapatilha mais resistente. Tudo depende do indivíduo, tudo depende do formato, tudo depende de como ele... Mas a real, a resposta é esta: como é que tu te sentes com esta sapatilha? Não me sinto bem. Até pode ser a sapatilha feita por encomenda por sensores da NASA, mas aquele atleta não se sente bem com a sapatilha, não usa a sapatilha. Sente-se bem com os chinelos de dedo, amigo. Se fores campeão com os chinelos de dedo, eu fico todo contente. Vais com os chinelos de dedo e ganhas aos gajos. Está certo. Ok. E poderá haver aquela situação, por exemplo, um atleta tem uma sapatilha com a parte posterior do calcanhar, a parte da sapatilha mais alta, e que até se sente bem, mas de vez em quando acaba de ter sempre aquele desconforto lombar por causa do apoio, por causa de todas as alterações posturais que levam ao desconforto lombar, mas que, tirando isso, sente-se bem com a sapatilha. Como mexer para isso? Por acaso, eu venho aqui à consulta e o Eduardo vê. Se calhar é esse calçado que lhe está a provocar isto. Mas ele gosta da sapatilha, não é mesmo? O que fazer para se ele gosta da sapatilha, pode usá-la para ir para o trabalho, pode ir para as caminhadas com a mulher, pode fazer, pronto. Se realmente detectamos que a sapatilha, apesar de lhe ser confortável, provoca-lhe problemas, temos que o sugerir, como é óbvio, fazer um calçado com o tipo de perfil. Tudo depende de basta termos nós podemos ter dois indivíduos iguaizinhos, que não existe. Basta um ter uma cicatriz, vamos imaginar, de uma apendicite de há 10 anos atrás, que lhe está a limitar completamente o apoio da perna direita sobre o encurtamento das faixas, que lhe interfere com um conjunto de músculos, como o osso ilíaco, para o piramidal, para o médio glúteo e por aí fora. Só isso, já vamos ter dois atletas iguais, com calçados com formas de correr completamente diferentes, e com calçados que têm de ser completamente diferentes. E com técnicas que têm que ser feitas completamente diferentes. Exatamente. Para além do trabalho realizado na sua equipa, que é Dr. Marino Trifit, existe alguma influência no que respeita à calendarização das provas do atleta, de outra equipa, não precisa ser da sua, ou isso passa simplesmente por ele e para a sua respectiva equipa, se há alguma influência no que toca à calendarização, ou se há alguma sugestão em relação? Sim, em relação à nossa equipa, estamos a falar de uma equipa que neste momento tem 20 atletas, já não é uma equipa com 2 ou 3. Nós temos a parceria da Nutrifit. O objetivo da Dr. Marino Nutrifit este ano é vamos entrar nos campeonatos nacionais de trail. Vamos ter alguns atletas que vão a alguns campeonatos fora, na Europa, e alguns campeonatos do mundo. Mas o objetivo principalmente é dar as condições, termos uma equipa que os nossos atletas sintam que a principal mais-valia deles, isso é um orgulho que temos a nível, é a fisioterapia, ou seja, todos eles têm acesso a um serviço de fisioterapia que mais nenhuma equipa tem. Há outras equipas com muito bons atletas, com ótimas performances. Nós tratamos atletas de outras equipas. Pronto, é isso. Mas a nossa equipa tem essas características. A nível, como é óbvio, devido a esta exigência, os atletas, nós fazemos um calendário onde há várias, vamos atacar o campeonato das três distâncias, que é o campeonato de trail curto, ultra e endurance. Vamos ter atletas que vão competir nessas distâncias. É feito um calendário onde tudo é feito ao pormenor, é tratado, nós todos os atletas são tratados por nós antes das provas, acompanhamos atletas todos, temos ginásios que dão apoio aos nossos atletas, temos em cada local onde vamos, temos a organização dos locais onde vão ficar os nossos atletas e por aí fora. Nós interferimos diretamente com o calendário dos nossos atletas, sim. Ok. Durante a prova, tem o conceito do safety runner, uhum, não é? Para onde é que passa a sua intervenção durante a prova? Atleta se lesiona, ou que seja uma entorse tibiotársica, ou que seja outro tipo de problema. Sim, o safety runner é um conceito que é muito, muito complicado, a não ser que apareçam pessoas como tu que se lembram de começar a correr alguma coisa. O safety runner exige um fisioterapeuta com capacidade de fazer trabalho de intervenção primário no momento agudo da lesão e que corra. Não tem hipótese. Ou seja, o fisioterapeuta tem que ter a capacidade de fazer zonas e cobrir as zonas mais difíceis do trajeto, que é onde ocorrem as lesões. Sempre que estamos com safety runners, a repercussão não é boa, é espetacular das pessoas. As pessoas ficam completamente... No trail da Raposa no ano passado, estamos a falar de um trail que meteu 3 mil pessoas, foi dos trails a nível nacional com mais pessoas. Nós tivemos 25 safety runners, os safety runners cobriram o percurso todo, ou seja, não tivemos um metro dos 48 km da Raposa sem que algum fisioterapeuta passasse naquele raio de ação. Isto é uma coisa quase impensável, mas foi real. Este ano vamos repetir. Agora, era preciso, isto é um estudo piloto quase, mas que dimensiona a fisioterapia numa nova área e que principalmente cria capacidade de empenho dos fisioterapeutas, que são certo. Fisioterapeutas que estão numa fase inicial de trabalho e que conseguem intervir numa área primária das entorses, pessoas cansadas e principalmente a nível emocional, motivador, vamos conseguir, estamos a falar, os fisioterapeutas nas subidas são colocados no início da subida, acompanham os atletas, ajudam os atletas, é um trabalho muito interessante. Por exemplo, então está uma pessoa, um atleta, faz uma entorse tibiotársica, passa um safety runner, por exemplo. O safety runner vem equipado com uma mochila, com ligaduras funcionais, com bandas neuromusculares, com gelo, e atua no momento, e das duas uma intervém e entra em contacto com, tem um walkie-talkie, ou um telemóvel, entra em contacto com o bombeiro, ou ele próprio faz o tratamento e permite que o atleta continue. É. Pronto, o que eu queria perguntar é que no futuro o que é que podemos esperar do Eduardo, da clínica? O que é que podemos esperar no futuro? A nível, sim. Do trail, o futuro já está a ser tratado. Eu não penso muito Sim. O futuro para mim é sempre o hoje. O hoje eu preocupo com. O ontem já não dá, que já passou, e o amanhã ainda demora muito. Por isso, concernos com o hoje, nós hoje temos alguns objetivos. O meu principal objetivo na equipa é colocar estes 20 meninos que estão ao meu lado e que andam com a clínica ao peito, que sejam felizes. Certo. Felicidade máxima. Estarem com o compromisso, estarem com a equipa, sentirem que são apoiados, sentirem que nós, que o compromisso que temos individualmente e em equipa realmente conta para eles, e a felicidade deles é a minha felicidade, é o meu compromisso. Sinto que é um trabalho exigente, mas, e é desafiante. Sinto que somos a primeira unidade clínica a nível nacional a criar um desafio desses, mas eu também estou habituado a muitas vezes começar os trilhos sozinho, e este é mais um. Okay. E o futuro é um dia de cada vez, e tentarmos sempre fazer aquilo que gostamos. Claro, exatamente. Pronto, ó Eduardo, eu queria agradecer imenso pela sua disponibilidade. Está bem, muito obrigado. E pronto, este foi o episódio inaugural da Hora do Físio com o Eduardo Marino. Eu vejo-vos mais tarde. Muito obrigado. Pronto. Impecável. E aí está. Foi este o primeiro episódio da Hora do Físio. Aproveito novamente para agradecer ao Eduardo pelo tempo concedido e pela agradável conversa sobre o trail running. Houve sem dúvida alguns pontos bastante interessantes que o Eduardo levantou e sobre os quais eu gostei bastante. Falo principalmente da necessidade de alcançar os equilíbrios no atleta durante a sua atividade e também do princípio de cada indivíduo ser único e querer sempre padronizar não é a melhor opção. Tudo bons conselhos e que, pelo menos eu, vou aplicar quando tiver a oportunidade. Bem, para aqueles que ainda não nos ligaram isto, espero que tenham ficado com um cheirinho do que se vai falar neste podcast. Não se esqueçam de seguir a Hora do Físio na página do Facebook para mais novidades, no iTunes e no Mixcloud. Utilizem estas plataformas para ouvir, comentar e deixar a vossa honesta opinião sobre o que acham do podcast. Não tenham receio de criticar, se tal for o caso. Se vou ficar triste, epá, vou. Mas, como está muito bem descrito no vernáculo futebolístico, ora deixem cá ver. Ah, aqui está. Temos que levantar a cabeça e continuar a trabalhar. Este projeto não é só de uma pessoa, é de toda a gente, pelo que cada um de nós tem a possibilidade de contribuir para que este seja o podcast que a fisioterapia merece. Dito isto, obrigado por ouvirem, um bom trabalho e até ao próximo episódio.